também. Mas o ego não é banana, esse é o pai, amém. O luxo está aqui, só pra te dizer. Se você vacilar, pode prender a morrer. Se algum dia o inferno esfriar, luxo descerá. Até lá vai avivar as fúrias de sua chama, dos malucos destemidos que até por lá os demônios correm perigo. Agora levarei vocês pro purgatório, depois observarei sua família no seu velório. Ao amanhecer não poderei sair, pois a luz do sol poderá me destruir. Mas quando a lua chegar, poderei caminhar para sua vida e sua alma eu roubar. Pro purgatório te levarei, para o inferno irei, e suas vidas para sempre atormentarei. A solidão me acompanhará, a noite é minha guia, e as trevas do inferno serão sua moradia. Se para muitos a vida não basta, então não tente procurar outra. Se viver na quebrada, é tiro que mara sua boca. Isso me lembrou o que me disseram algum tempo atrás. Se não seguir as leis do Senhor, você virá Satanás. Se você não quer escutar, firmeza tudo bem. Seu caminho está traçado nas curvas do além. Se você não quer escutar, firmeza tudo bem. Seu caminho está traçado nas curvas do além. Se você não quer escutar, firmeza tudo bem. Seu caminho está traçado nas curvas do além. Se você não quer escutar, firmeza tudo bem. Seu caminho está traçado nas curvas do além. Se você tem um inimigo, não basta ter revólver. Não basta ser amigo, porque na treta você se envolve. As veias pulsando por sangue. Quanto mais houverem mais corpos, muito mais haverá mais sangue. Com meus dentes clamando por almas, estou viajando e minha mente se desalma. Eu tento relaxar, eu tento me acalmar, mas se eu vacilar, alguém irá me matar. Mano, tô ligando, presta atenção, o papo é sério. Não quero identificar seu corpo no necrotério. Versos do louco, o bruxo é só sufoco. Quem achou que foi muito se enganou, ainda é pouco. Cadáver perdido, baleado, ferido. A cada furo contado do autor é um sorriso. E logo estará na sua última residência, com sua família chorando, reclamando a sua ausência. Fazer o que um dia irá acontecer, pois todos irão para onde foi você. Pois temos que viver, temos que representar, antes que a morte chegue pra nos levar. Se você não quer escutar, firmeza tudo bem. Seu caminho está traçado nas curvas do além. Se você não quer escutar, firmeza tudo bem. Seu caminho está traçado nas curvas do além. Se você não quer escutar, firmeza tudo bem. Seu caminho está traçado nas curvas do além. Se você não quer escutar, firmeza tudo bem. Seu caminho está traçado nas curvas do além. Nas curvas do além.